estáis estos días? ¿Ibas a comentar, creo que, sobre el aspecto este de paisajes sonoros europeos, no sé qué? No. Ok. Certeza? Sí? Venga. Eu não tenho muito... Eu já expliquei um pouco aquilo que eu vim cá tentar apresentar. Eu, na verdade, vim com a intenção de apresentar para todos uma ferramenta. Eu sou, na verdade, trabalho... Meu background é eletrônica, gosto muito da eletrônica criativa, faço alguns trabalhos desse nível. Na verdade, o meu papel é muito de dar ferramentas aos artistas. Eu, na verdade, não me considero conceptualmente um artista, vamos dizer assim. Eu acho que a minha criatividade está muito voltada a ferramentas para a arte, não a fazer arte. E pronto, e a proposta foi tentar trazer, já que aqui havia alguma tentativa também de fazer algum tipo de performance, como vai haver a residência. Eu, já um mecanismo que eu já tinha, eu utilizei em outras residências, em outras ocasiões, que é um mecanismo muito simples, que usa infravermelhos, infrarrojos em espanhol, e a intenção era utilizar esse mecanismo para disparar mensagens entre pessoas, então fazer uma performance interativa, onde as pessoas possam interagir entre elas. E a interação é simples, como existe, eu sou na verdade um emissor, existe um device, eu tenho um controlador, em que estou a emitir sempre um comando infravermelho, e quando eu me aproximo de alguém, essa pessoa tem um receptor infravermelhos, e ela, isso despoleta uma ação nela, que na verdade é um discurso, é alguma coisa desse tipo. E ao contrário, é a mesma coisa, e quando eu me volto para a pessoa, eu disparo uma mensagem nela e ela dispara uma mensagem em mim. Pode ser com cascos ou pode ser com alto-falantes. E depois ainda incrementamos um pouco mais com a ajuda dele também de ver. Eu percebo bastante de eletrônica, não tenho muito conhecimento em programação, mas sempre consigo ajudar e disponibilizar as ferramentas, ou seja, eu tenho conhecimento. Hoje em dia está muito, as ferramentas são open source, portanto há muita fonte na internet, e, portanto eu geralmente o que eu faço é disponibilizo a ferramenta e o início de como ela funciona, ponho ela a funcionar no modelo básico e depois passo ao artista para desenvolver de uma forma artística essa ferramenta. Portanto foi isso que eu vim cá fazer e espero que um dia alguém possa utilizar ficou quase. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que está do dispositivo é que está a mudar o sistema da comunicação, porque o que o dispositivo faz é que tens uma série de mensagens, mas tu não tens um controle absoluto do mensaje que emites, até que atopas o receptor, a outra persona que ten que ponerse en frente a ti para que ti podas escoitar o teu mensaje, o que estás. E máis, incluso necesitas a outra persona para poder mudar o teu mensaje, ainda que sexa o teu, tens que estar fronte a outro e interactuar co outro dispositivo para que lle envíe unha mensaje o teu e poder cambiar a tua mensaje. Non é moito interesante esa idea de como a linguaxe e a mensaje non é posible como individuo, senón que necesitas outro e a forma na que se mestura o emisor e o receptor, que é un pouco estivemos traballando no software e no hardware, mas está todo en work in progress. É lógico que isto non é preciso, non só duas pessoas, podem ver várias fontes, né? Podem ver várias pessoas a trajarem esse tipo de aparelho, em que é possível cada pessoa emitir uma mensagem diferente, portanto, a possibilidade de cada pessoa carregar uma mensagem diferente, uma mensagem política, ou seja, uma mensagem e várias as pessoas todas vão disparar essa mensagem, mensagens diferentes, cada um dispara uma mensagem diferente, ele dispara uma mensagem diferente do que uma outra pessoa vem ter comigo, a outra pessoa que vem ter comigo dispara uma mensagem diferente que ele disparou. É também importante perceber que a interação entre as pessoas, cada pessoa que interage consigo dispara uma mensagem diferente. E além disso, como disse, também é possível fazer com que isto, além de interagir com pessoas, também possa interagir com o próprio espaço e com objetos e esse tipo de coisa. É muito simples, porque é sempre o controle é como um mando à distância. E, portanto, portanto, só que como é invisível, e eu posso dizer para esse aparelho sempre estar a enviar, tão básico quanto isso. Portanto, é isso. Mas Ania, que vai apresentar agora, estive a trabalhar um pouco com a ideia da classe, com ideias do algo que poderia fazer-se. Exatamente. Bueno, eu son Ania, xa nos presentamos pola mañá. Con estas ideas que estiven a percibir de Mauricio e de Horacio, a verdade é que non puiden deixar de pensar nun asunto, en fin, o traballo co código máis antigo, non? Que hai peso, que a parte do xenético, que a linguaxe, non? É un dos primeiros que sufriu e que sufre as privatizacións e tamén sufre o código tecnolóxico, digamos. Eu son totalmente allea ao tema tecnolóxico. Esta é unha das primeiras inmersións que fago tanto no Summer Labs, a pesar de estar conectada por outras historias, non? Entón, todo este dispositivo tecnolóxico que fala da posibilidade da emisión e da recepción, lembrábame moitísimo a un texto fundacional do que é os estudios poscoloniais, que cando empeza a pensarse toda esta cuestión de Occidente como privatización tamén do asente privatizador do mundo, do concepto do outro, non? Do que despois temos tantos problemas con este asunto, que é unha teórica india que é Gayatri Spivak, igual moitos de vos xa coñecedes, é unha, sobre todo, teórica experta en crítica literaria, teoría da literatura, non? E ten un texto moi famoso do ano 85 que é Can de subalterno speak, ¿no? O sea, puede el subalterno hablar. E é algo que lle deu moitísimos problemas porque ela di no texto que non, que o subalterno non pode falar, que é unha destas cuestións que ponen sobre a mesa o este dispositivo. Tivo que, bueno, reformulou o texto, deulle moitísimas voltas, interpretacións, porque tivo que lidiar para sempre con esta afirmación. Eu quería presentarvos un pouquiño o que son as liñas deste texto, que é medio un minuto, e despois, todo isto é un traballo en descomposición, é dicir, algo que se me ocorreu que podería funcionar como contido desa ferramenta, e polo tanto está sen armar. No seu texto, Spivak, basicamente, fala da categoría do subalterno como aquel que non ten un lugar dende o que emitir un discurso porque non hai ninguén que o reciba, non ten lugar para emitir e, ademais, non hai quen reciba. E, polo tanto, aínda que emita, que inscriba no seu corpo, que é algo que tamén tratamos aquí moito, non? Tecnoloxía, corpo, non hai maneira de que esa mensaxe se xa ouvida, non? Fala da categoría do subalterno, cargándose un pouquiño toda a producción teórica, masculina, clásica, dende Marx a todos os pensadores franceses, pois estruturalistas, Foucault, ela é traductora de Derrida. Foucault, sobre todo Deleuze e Guattari, métese moito con eles, enfádase moito co que fan, porque segue a pensar que o que fan é que o intelectual fala por vez do subalterno, non? É dicir, cando esta xente fala do outro, do colonialismo, do indígena, da muller, pois fala sempre por outro e que acaba subsumindo na mesma categoría de subalternidade. Se ao final dos encontros somente Pedro poidese falar do que estamos a facer aquí, habería un problema, non? Este traballo non tenta dicir, non dar, por suposto, ninguna solución ni ninguna historia, pero tenta por de evidencia esta cuestión. Algo que me parecía interesante tamén comentarvos era que o tema do subalterno e da subalternidade non ten nada que ver con unha cuestión de identidade, non? nin de conciencia. O sea, un indígena ou unha muller non é subalterna polo feito de ter conciencia e, polo tanto, ser activa na loita ou polo feito de ter unha identidade biolóxica ou performativa. Son as circunstancias económicas e políticas nas que te encontras as que determinan a túa situación de subalternidade ou non, e a túa capacidade de poder emitir unha mensaxe e de que alguén poida recibila. Entón, xa o último que quería aclarar a que aconteceu hoxe, ás veces hai descubrimentos, poñéndome a pensar sobre este tema, atopei un vídeo dunha intervención de Spivak, que é unha muller que sigue viva, que participa nos encontros de Occupy Wall Street, ¿no? Entón, pareceu moi curiosísimo, e agora escoitarédelo, como esta muller que fala de que o subalterno, que é aquel que se encontra nesa situación a que non pode falar e que que se non encontra unha comunidade de intereses como outros, que está perdido, nin sequera ten clase, o sea, é o subalterno do subalterno, atóparse en medio dunha manifestación en Occupy Wall Street, e ela non ten forza de voz. Entón, ten que a súa voz é amplificada pola voz dun mozo máis xoven e amplificada a súa vez pola multitude que está ali coreando as consignas, está en inglés, de Occupy. Entón, hoxe atopei este vídeo buscando intervencións de Spivak e parecíame un posible contido ese que sexa unha posible mensaxe, é dicir, aquela muller que no seu momento mete a man directamente no que é a producción teórica sobre o subalterno, dicindo que os intelectuais que estaban a falar pola muller, polo indígena e polo tal, estaban volvendo a subalternizala, ela, moitísimos anos despois, vese metida neste movimento multitudinario e global que aínda non temos moitas ferramentas para evaluar de todo, pasándolle a ela o mesmo acontecemento, non? Xa antes de escoitarlo, que son dous minutinhos, o único que quería explicarvos que era importante, o esquecíaseme, ela termina o texto este de Cande Subalterno Speak e justifica que non pode falar cunha historia tremenda, que unha sobrinha ou unha rapaza xoven que é familiar dunha tía súa, ela entérase dunha historia que na India hai un rito polo que a muller, unha vez que queda viúva, tírase a pira funeraria, ao fogo, e sacrificase viva porque xa non ten marido, polo tanto non ten que ter alma, nin vida, nin corpo, non? Entón, non só iso, senón que tamén había outra práctica que ante o embarazo ilícito ou a pasión ilegítima colgábanse, non? Suicidábanse porque era unha deshonra. É dicir, isto non fai moito tempo. Os ingleses falan deste tema justificando que é unha tradición india que hai que respetar porque é a tradición india e eles non se van meter. Sin embargo, cortaban os dedos os que decían, non? Para controlar a producción, en fin. Entón, a historia é que esta muller de 16, 17 anos estaba implicada en loitas políticas, sabendo que lle encargan un asasinato político que ela non se ve capaz de cometer, decide suicidarse por unha cuestión de honra política, non de honra biolóxica, nin afectiva, nin pasional, non? Pasional, feminina. Entón, espera para demostrar, porque non ten como falar, nin como producir discurso, nin quen a escoita, espera a estar menstruando para colgarse e suicidarse. Espera, menstrua, transgrede además unha norma fundamental que é que as mulleres non se poden autosacrificar cando están menstruando, porque é unha impureza, colgase, morre, e a súa tía, que coñecía as circunstancias, adícase a salvaguardar a súa honra contando que se suicida por unha pasión amorosa. Co cal, todo o traballo, a barbaridade de estar esperando que teu corpo produza unha inscripción clara que elimine a posibilidade de sospeita, é dicir, teño a menstruación, non estou embarazada, non teño por que suicidarme, é leído porque non ten un estatus social como o que non é, o suicidio por amor, non? Entón, aí é polo que esta teórica Gayatri Spivak chega a conclusión do que subalterno non pode falar. E a mí é unha cuestión que me preocupa, porque aínda moito tempo despois, que habendo plataformas e todo, unha vese ás veces na situación de subalternidade. Entón, bueno, pois, a idea era que unha parte do dispositivo tivese grabado, digamos, ou incorporado, o que é o discurso que ides escoitar de fondo, e outro activase algunhas liñas de cita que ademais non distinguen entre que son palabras propias de Spivak ou non, a cuestión da autoridade dame moi igual en temas literarios, e sería a voz da outra parte recitando. Non sei como vai quedar aquí, pero imos probar. Se vos parece.